Água de bandida é red cubucanas, derrama o uísque que a novinha ama. Ela viaja é no maloqueiro, porta jacaré debaixo do coqueiro. A concorrência entra em desespero, onde nós chega é dono do puteiro. Joga essa bunda pro maloqueiro, empina essa bunda. Joga essa bunda, empina essa bunda. Joga essa bunda pro maloqueiro. Pega o Bucanas, pô, pega o Bucanas. Eu ainda não comecei não, só tô na água aqui pra ir principão, ó. Água de bandida é red cubucanas, derrama o uísque que a novinha ama. Ela viaja é no maloqueiro, porta jacaré, que isso? A concorrência entra em desespero, onde nós chega é dono do puteiro. Joga essa bunda pro maloqueiro, empina essa bunda. Joga essa bunda. Leva o trio, botou. Joga essa bunda pro maloqueiro, empina essa bunda. Joga essa bunda. Olha o eiro. André Cedeiro, o não de Ibicoala. Joga essa bunda pro maloqueiro, empina. Ai. É pesada essa parada, né?